Como passam rápido os feriados? É como se o ano novo tivesse sido ontem, e aqui estamos outra vez às vésperas do Natal. Se houvesse mais feriados durante o ano, sem dúvida os celebraríamos. Fizemos muito durante este ano. Na quaresma, festejamos o aniversário de nossa neta. Durante a Semana Santa, tiramos férias. Depois, no dia do trabalho, viajamos a Foz do Iguaçu. Não se lembra? Claro! Se pudesse, iria lá outra vez agora. E novamente aqui estamos, embrulhando os presentes, escrevendo cartões de boas festas e decorando a casa. E assando o peru para uma verdadeira celebração brasileira. É possível que tenhamos esquecido algo? Sim. Desejar um ao outro Feliz Natal.